for preciso pedir, eu vou. Faço tudo pra você voltar. Se ainda mais for preciso, até rasteja, implorar, seja como for, eu preciso do seu amor. Faço tudo.